aprendiz, baby. Baby, não quero que chore, mas não quero mais te ver. Não quero que implore, só quero que vá viver. Meu coração é deserto e eu sei que não vai chover. Não quero que chore, nem quero enganar você. Não quero que chore, mas não quero mais te ver. Não quero que implore, só quero que vá viver. Meu coração é deserto e eu sei que não vai chover. Não quero que chore, nem quero enganar você. Quer me ver no corre e sempre eu tô no proceder. Prefere arranjar motivo de todo jeito pra me ver. Quem sabe um dia no paraíso a gente consiga se ter. Nesse mundo louco e perdido sofri pra ter que te esquecer. Já não sou como antes, penso em comprometimento. Só penso na minha mãe e meu irmão que tá lá dentro. Já não sinto mais nada, beats estão me aquecendo. Só confio na quadrada e meus compassos juntos. Foda que o crime me chama, só chama quem veio da lama. Me vê longe disso ela quer, por isso que ela me ama. Já passou cinco giroflex e olhou pro cabelo e parou pela escama. Ficou na pressão só pra me ver cabreiro, botar uns flagrante e colocar na trama. Não quero que chore, mas não quero mais te ver. Não quero que implore, só quero que vá viver. Meu coração é deserto e eu sei que não vai chover. Não quero que chore, nem quero enganar você. Não quero que chore, mas não quero mais te ver. Não quero que implore, só quero que vá viver. Meu coração é deserto e eu sei que não vai chover. Não quero que chore, nem quero enganar você. Deserto e eu sei que não vai chover. Não quero que chore, nem quero enganar você.